Não só pode, como deve pegar equipamentos. No curso está embutido a assessoria. O que seria essa assessoria? O professor faz o acompanhamento quando o aluno pega um equipamento para consertar. Professor, ó, não está aparecendo imagem. Então vamos lá, vamos primeiro testar a ocular e assim sucessivamente até chegar no prisma e na objetiva. E a tela no Windows na captura de imagem. Então eu aconselho sempre, mesmo que tenha medo, né? Professor, tenho dois clientes aqui, mandaram duas óticas, dois endoscópio flexível, dois microscópio. Tô com medo, não tô dando conta, então encaminho o equipamento para o professor. Professor conserta fazendo vídeos de como foi que ele consertou, etapa por etapa, parte por parte, fase por fase. Ok? Faço muito isso com os alunos e sempre aconselho: pode pegar equipamento, não importa se você é funcionário, se você é empresário. Foi empresário melhor ainda, né? Foi empresário melhor ainda, porque eu faço assessoria, eu faço o acompanhamento das manutenções dos alunos que fecham curso comigo.